região de tráfego da Airbus. Correção Embraer 190 a 13 milhas com 227 graus C. 7220. Decisão 1-7 está na final, curta, o Guardião 08. Guardião 08, ciente, livre pouso na 1-7, o vento 180 graus no 1-9, confirme já baixar travado. Esse é fixo de sábado. Guardião 09 aqui no, na Vertical do Farol, aguardando a autorização para cruzar o Ruiz. Gente, Guardião 09, confirma novamente as suas intenções, por gentileza. A intenção é seguir na proa norte, afastar não mais do que 10 milhas do norte da torre. Juliette Vitor Charlie, ingresso na Quebec, por gentileza. A aeronave não compreende a instrução. A intenção é seguir não mais do que 10 milhas a partir do setor norte aqui da torre. Ok, Guardião 09 da presente autorizado o cruzamento final do 10, agilizando. Informe cruzamento efetuado, ok? Informará cruzamento efetuado. O Gol 094, decolado aos 3 milhas, chama o controle em 208. 208, Gol 094. Salvador, Zona 094, Momo, passamento 600. Gol no 094, contato Ardão, saída Momo, subir mantém a nível de voo 370. 370, no 094. Dado cruzamento. Cruzamento da pista 1735, Lima, Quebec, Mike da Lima, solo 121 no 1. 4082, complete aproximação, chame torre 11895. 205, bom dia. Bom dia, bom povo. Cinco, dois, dois, zero, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado a sinal LS, estabilizado. 52, nacional estabilizado, 2000 e 7. Azul 4082, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, reporte e baixar travado. Continua e aguarda a batalha do tempo. Juliette, está resolvido, plano de voo modificado aos 38, suba para nível de voo 065. Vitor Charles, sim, tinha pote livrando a pista. 409 cruzou a 10, Azul 4082, livre pouso, pista no 0, vento 160 graus no 0 norte, confirme baixar travado. Baixei e travou livre pouso, 406. Sente, direto Vitor Charles, ao estacionário de frequência. Guardião 09 cruzou. Guardião 09, ciente, aguarde transferência. Aguarde a transferência, Guardião 09. Patango, Juliette, Charles, Zulu, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Último, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. É 3520. 35220, complete aproximação, chame torre 1895. 295, 3220. Salvador, Trip 220 ILS, visual função. Trip 5220, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Do 4082, solo 40, livre direito, chame solo 2191. Dia 09, prossiga. Dia 09, após retornar para pouso, confirme quanto tempo permanecerá no setor. Dia 09, mantém escuta e aponte para abandono do setor. Livre pulso, na 0, vento 160 graus, 109, confirmo já baixar travado? Afirmo, já baixar travado, livre pulso na 10, trip 220. Gol 1094, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. 2545, 2005, agora com Recife, obrigado. Solo 44, livre direito, chame sol 1210, sol 1. firme para Tonho, azul 4207, chamou? 207, autorizada a linha de colapso no 0 vento 170 graus no 119. Ana 6255, bom dia, sem identificação, vou na projetada para a chegada Mari e desça para nível de voo 050. Muito obrigado. Controle Salvador, azul 4207, 1510 na sua escuta. Azul 4207, contato radar, seja da El, sub e mantenha nível de voo 340. O Daniel sobe ao 340. Zero cinco zero. Autorizado de colapso no 0 vento 160 graus 099. 191, decolado 50, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia. Controle, bom dia, TAM 3191, passa 1300 na sua escuta. TAM 3191, bom dia, contato radar, filha da El, tudo e mantendo o voo 340. 340, perfil da El, pode voar direto da El, vou ler, né? TAM 3191, após 2000, voe da El. Após 2000, voa da El, 3191. Papatango, uísque, anti-tango, aciona a identificação, autorizada a chegada da AMAN, desça para nível de voo 080. Já direto AMAN, uísque, anti-tango. Do 4207, dá presente, voe bridge. Bridge, 4207, grato. São 3895, livre de decolar, vento 180 graus, 11 nós. Do 4207, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251 com Recife, obrigado. O Skank Tango da presente voo direto do NAM. O Xené 6255, desça para 2010, ajuste no 016, autorizada a finaliza, posso estabilizar. Voo 1556, ali mantém no zero. 3895, bom dia, contato radar, seja da El, sub mantém a nível de voo 340. Da El 340, só 3895. 3895, pode voar direto. Então, 3895, você vai direto da Dial. Direto da Dial, 3895. Então, 3191, no Chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, graças. Livre decolagem no 0, 21, 80 graus, 10 mais. Agora está autorizado, líder. Então, 3895. 3895, direto, líder, 3840. Uno 5, 5, 6, da Golda, do lado 57, passou em 208. 208, boa. Yankee Tango, desça para nível de voo 050. Sobre Salvador, boa, voo no 556, passa 1200, saída da EL. Gol 1556, acione código 5075. E aí, só um minuto. 5075, acionado, voo no 556. Lim, mantém no zero. Voo no 556, contato radar, saída da EL, sub e mantém nível de voo 360. Para o 360, voo no 556. Então, confirme sua velocidade indicada. Condições de manter até a próxima duna. Gente, mantenha. Papatango Romeu Golf Victor, vento no 70 graus 09 nós, livre decolagem pista 10, mantendo restrito 1000 pés até coordenação com controle e ascensão até 105. Azul 4076, sua identificação, autorizada a chegar a Mare, desça para nível de voo 060, reduza para 250 nós. Oceaneer 6255, estabilizado, ele é Sex Ray, Domo Zero. Oceaneer 6255, completa aproximação, chame torre 1895. 1895, obrigado, até volta. Torre Salvador, Oceaneer 6255, bom dia, LS. É 255, continue a aproximação, aguardando a autorização, cheque o trem, vetor na 60.099. Aguardo a autorização, baixado e travado, 6255. É 255, livre pouso no zero, vento 1.60.099. Livre pouso, 6255. Golf Victor decolado aos 1502, aguardando transferência ao controle. Meu Golf Victor decolado, controle 1208. Aguardando transferência, Romeu Golf Victor. Aguarda transferência, Romeu Golf Victor. Autorizado o cruzamento do eixo da final da 35, reporte liberando o eixo, Romeu Golf Victor. Autorizado o cruzamento do eixo da 35, Romeu Golf Victor. O tráfego à direita não influencia com a sua aproximação. Livre pouso no zero. Golf Victor, controle 1208. Victor, controle 1208. Controle Salvador, Papatango, Romeu, Golf Victor. Papatango, Romeu, Golf Victor, mantenha as condições visuais, 1.000 pés no corredor axé. Mantenha as condições visuais, corredor axé, Romeu, Golf Victor, 1.000 pés. Quando possível, a pressão no 05, direto na nossa radial é 277. Sente, aguarde. Solo 04, liga direita, e ataque sobre Foxtrot. Solo em 1-2-1, da Foxtrot, 2-1. O 4076, desça para 4.000 pés, ajuste no 096. Gol 1556, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 251-3325, boa. Boa. decola de imediato. A linha decola, o vento 180 graus 11 nós, o ajuste 1015, alternando 1016, voo 1790. Whisky, aqui Tango, estabilizado? Estabilizou. Completa a aproximação, chame torre 1895. 1895. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Torre, Whisky, Tango, final, baixar travado. E aí, Pavatango, Yankee Tango, confirmando final da 10, aguarde autorização de pouso, cheque o trem, vento 180 graus, 119. Baixar travado, vai passar fundo. Cliente, aguardando autorização de pouso, cliente Tango. Meu Golf Vito autorizado, acessão nível de voo 105. Sim. Opa, Tango Whisky, que Tango livre de pouso 10, vento 180 graus 109. Livre de pouso, extensão. Decolados 10, controle no 208. 208, pode. Controle Gol no 790, decolou na sua escuta, bom dia. Gol no 790, bom dia, contato radar, saída PUCA, sub mantém a nível de voo 370. Sessão 370, Gol 790, considero uma Aracaju? Autorizar direto o Jamo, Gol no 790. Jamo, Gol 790. Uno 625, copiado, Romeu Golf Victor. Yankee Tango, solo aos 1-1, libere a direita via taxiway e chame solo em 1-2-1, decimal 1. Ativo. Autorizado, LS 04076. Azul 4076, complete aproximação, chame torre 11895. 2895, azul 4076. Azul 4076, estabilizado 6 milhas final. Aguardando autorização, cheque o trem 4076. Afirmativo. Boa tarde, Contrê. Fully ready. 621013. Take off runway 10 without stopping. Wind 180 degrees, 11 knots. Want you maintain position. Ciente livre pouso 1-0, vento 180 graus, 1-1 nós. Voyage 1015. Limitivo. 1-0, 1-5, livre pouso 1-0. Sou 1962, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-5, livre da restrição em TAP. Está autorizada, senhor LS, está estabilizada. Senhor, tem restrição em 1015, eu passarei. Three line up and wait runway 10. Três dois no meia, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 5. 1790, chame Centro Recife, frequência 12545, alterne 12685. Tudo bom? 4076, solo 1-5, livrou, via Foxtrot, solo 1-2-1-1. To take off, pushing at 6213, wind 180 degrees, 12 knots. Santa 3144, boa tarde, essa é a identificação, autorizada de chegar na mar e desça para nível de voo 050. Salitap, Santa 3144. 13, airborne at 18. Departure control frequency 120.8. Erica 1208, Ocean 6213. Tango Romeo Golf Vito, chame em Centro Recife, frequência 1260, alterne 1288. Salvador de Pátria Control, very good morning, Ocean 6213, and climb Lava 360. Dial in departure. Oceana 6213, radar contact, climb to first level 360, dial departure. Any chance fly direct to Lida? Clear, direct to Lida. Oceana 6213. Direct to Lida 6312. Gol no 092, correção, gol 1962. Complete a aproximação, chame torre 11895. Ok, bom dia, 9 metros. Salvador, boa tarde, gol no 962, final de 8 milhas, 1-0. No 962, continue a aproximação, reporte 3 checado, vento 1-80-9. Está aí embaixo e trabalho, gol 962. Prossiga 09. IFR então, Guardião? Gente, então vai prosseguir com a proa, o Whisky, e na final da 1-7 vou transferir para o controle que vai vetorá-lo até a final da 1-0. A preferência foi com o controle. Suba para 1.000 pés, o Guardião 09. Subirá para 1.000 pés, Guardião 09, grato. Final de 4 milhas no 9.62. Está baixado e travado no 9.62? Baixado e travado. Livre pouso no 0, vento 180 graus no 0 mais. Pouso da 1-0, vou no 9.62. 3216. Então, 3216, complete a aproximação, chame torre 1895. 2954. Os 23 vira à direita, e a Eco chame sua linha no 211. Direita, Eco 211, boa. 1864, mantenha o ponto de espera da Dona Zero. Guardião 09, controle no 208. Controle no 208, grato. 3216, nesse que faz a torre? 3216, baixaram travados, passando em dia Serra agora. 3216, continue a aproximação, corrigindo, livre pouso no zero, o vento 160 graus 11, nós informa o tráfego à sua direita, um caravan da Polícia Militar está sendo vetorado para prosseguir a sua retaguarda ILS 10. Não é tráfego para a sua aproximação. Livre pouso no zero, 160 graus 11, nós. Livre pouso, pista no zero, 3216. Indicação autorizada a chegar da Mari, desça para nível de voo 060. Canal 6213, call receiver center 125.1, is on me 133.25. Na 3144, desça para 2006, ajustamos 015, autorizado na ILS, reporte estabilizado. Oito meia quatro ali, mantém nossa. Guardião 09, clube à direita, proa 300. Confirme, por favor, 300 à direita. Afirmo, seguirá como número 2 na aproximação. Número 2 na aproximação, proa 300 à direita. Curva no Guardião 09. Lá da 2006, Guardião 09. É. 864, livre de decolagem no zero, o vento 160 graus no 09, para o voo 1864. Mantenho no zero. 09, curva à esquerda, proa 260. No 864, decolado aos 28, controle no 208. 208, 864, boa tarde. Livre decolagem, pista 10, vento 1, 70 graus, 1, 1 nós. 64, boa tarde, contato radar, suba para o nível 370, vou ir direto para o campo. Direto para o campo, 370, 864. Guardião 09, curva à esquerda, proa 160. Autorizado na MS, porte estabilizado. Decolado aos 30, controle no 208. 208, para 3. Para 2009. Só para 2009. 2009, 3, 2009. Controle Salvador, 4463 Azul, passa 1200 pés. Para o 180, no perfil da El. Azul 4463, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, vou ir direto Leda. Direto Leda da presente, 4463, 180. Carro meu tanco, Juliette Serra, sem identificação. Carro meu tanco, Juliette Serra, contato radar 60 milhas sobre o Salvador. Voe Mari, chegada Mari, reporte de alta descida. 4304, redução para 1809. Reduzindo para 1-8-0, nota 3-2-0-4. 3-1 na 4-4, estabilizado na ilha. 3-1 na 4-4, complexo final de cima e torre, 1-1-8-9-5. Estabilizado. Tem 3144, complexo final, chame torre, 1-1-8-9-5. 1895, 3-1-4-5. Guardião 09, complexo esquerda, 120, reporte estabilizado. Vento 1-70-09, mais livre pouso no zero. Livre pouso no zero, confirma a condição da pista. Seca, cheque o trem, tá 3144. Gente, tem bastante trabalho, 3144. Livre pouso no zero, 1-70-09-9. Livre pouso, tá? 3144. Zero mais. Platão 09, aqui presente Santa Mantra na proa 110, complete direita 120. Antena 120. Do táxi até o ponto de esperadão no 7, pelo nosso. Agora estamos com a proa 130. Gente. É o vento que me ajuda. Tá 3804, irá interceptar nesta prova, desça para 2000 pés, às vezes soma 015, reporte estabilizado. Oscar, ingresso, reporte aliado, pronto, pistola 7. Torre 1895. Torre 1895, é grato. 1-4-4-1-2